nosso querido companheiro aqui, o Antenor, ele vai falar hoje sobre os desprendimentos dos bens terrenos. Uma das lições do Evangelho que contribuem muito para o nosso dia a dia, para o nosso entender do que Jesus recomendava a terra. Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã. E Dona Lidia já nos trouxe aí a memória, o tema do dia de hoje, sobre o desprendimento dos bens terrenos. Quando eu estava para preparar esse tema, para trazê-lo aqui para nossas reflexões de hoje, eu observei um carro que tinha um adesivo muito curioso, que eu achei graça naquele momento, que imediatamente eu relacionei ao nosso tema. Ele dizia assim, numa frase bem espirituosa, que se dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Essa frase, ela revela bem a concepção que quem a criou tem sobre a felicidade e o dinheiro. Né? Revela bem que ele se sentiria feliz com o dinheiro dos outros, né? Já que o dinheiro não traz felicidade. E para falar de frases espirituosas, eu me lembro de uma também, de uma pessoa conhecida, uma pessoa bem próxima, uma pessoa querida, que fala assim: que dinheiro não traz felicidade, mas permite comprar muitas coisinhas legais, né? Isso também revela uma ideia que está por trás da possibilidade de que o dinheiro pode oferecer para as pessoas experiências interessantes, e ninguém vai discutir isso, de que as posses dos bens materiais permitem ao espírito encarnado desfrutar de muitas coisas interessantes do mundo. Hoje, quando nós tomamos contato, conhecimento sobre os avanços da tecnologia, instrumentos interessantes para as mais diversas finalidades, nós chegamos até a pensar que realmente o dinheiro traz muitas oportunidades importantes. E ele está previsto na evolução do homem como um instrumento do trabalho. A posse dos bens materiais são condições para a evolução do espírito também. Por isso que existe na Terra atualmente as condições diferentes entre aqueles que possuem e os que não possuem. Porque também a não posse, o não possuir, também traz experiências muito válidas para a evolução do espírito. E nesse tema do nosso dia aqui, que foi baseado numa comunicação de um espírito, em que ele discorre sobre a real necessidade de possuir para você ser feliz ou não, e as implicações que isso tem. Essa mensagem, ela está na íntegra, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, das Instruções dos Espíritos, o item 14. E lá ele então fala muitas ideias que nós estaremos hoje aqui comentando, discorrendo sobre elas, trazendo a lembrança e as nossas reflexões juntos, né? Uma primeira ideia que nós podemos buscar dessa mensagem é sobre duas condições extremas que o homem tem em relação à posse dos bens materiais. Uma é o apego e a outra é a prodigalidade. São dois extremos do relacionamento que o homem pode ter com os bens materiais. O apego seria aquele ato, né, ou aquela atitude de estar ali ligado aos bens materiais de uma maneira tão intensa e gostar tanto deles que não seria capaz de repartir esses bens materiais com ninguém. E a prodigalidade seria o extremo disso. Seriam aquelas pessoas que despendem os bens materiais de maneira indiscriminada, que os distribuem indiscriminadamente, sem reflexão. E essa distribuição não seria propriamente doação para ninguém. Seria o quê? O gasto desses bens materiais de uma maneira descontrolada. E é interessante que o Espírito coloca que entre esses dois extremos de conduta, o apego excessivo e a prodigalidade, né, abrir mão de tudo indiscriminadamente, ele coloca que Deus colocou a caridade no centro desses dois extremos, como sendo a força de equilíbrio que deve existir entre essas duas posturas extremadas que nós podemos ter em relação aos bens materiais. Nós podemos ser excessivamente apegados, nós podemos ser excessivamente mão aberta no sentido de gastadores, mas nós também podemos ser caridosos para com os bens materiais que nós possuímos. A mensagem, ela é especialmente endereçada, então, àqueles que possuem muito. Mas as reflexões que ela traz, elas servem para qualquer encarnado. Porque existem pessoas que não possuem muito e mesmo assim estão apegadas aos bens materiais. Existem pessoas que não possuem nada, que não possuem absolutamente nada, mas ainda assim estão apegadas aos bens materiais, porque mentalmente elas vivem acreditando que a posse do material é aquilo que traz a efetiva felicidade e bem-estar ao espírito encarnado. Isso, então, gera o quê? Gera essa atitude de apego aos bens materiais. Ele nem possui, possui, mas é apegado mesmo assim. E a pessoa que até, muitas vezes, por atitudes assim, que nós poderíamos dizer até louváveis, desejariam possuir o material, acreditando assim, poder fazer o bem. E se esquece que a posse do material não é condição exclusiva para a prática do bem. Uma pessoa, para vivenciar o bem, não precisa necessariamente possuir nada material. E pode doar muito de si, mesmo não possuindo nada. Se nós pensarmos em exemplos grandiosos da caridade, né, para citar Madre Teresa de Calcutá, que não possuía nada de si. No entanto, se doou de uma maneira tão intensa aos seus semelhantes, que era alguém capaz de praticar um bem numa proporção muito grande, muito expressiva mesmo. Isso é um exemplo para nós que a posse do material, ela então não justifica, né? A prática do bem não justifica necessariamente a vontade de possuir. Na verdade, quando o indivíduo, o ser humano, ele deseja possuir, deseja ter, é que ele tem outras intenções também para aquilo que ele deseja ter, né? E nós sabemos que essa condição de desejar o melhor é uma condição natural do ser humano e não é criticável. É? Aliás, é um dos atributos que Deus colocou no espírito ao criá-lo, para que ele desejasse o melhor e assim ele produzisse o progresso no sentido positivo, porque no espiritismo, quando nós falamos de evolução, progresso, é sempre tendo em vista o bem geral de todos os seres. É? Então, Deus, ao colocar o progresso, o instinto de desejar o melhor, querer o melhor no ser humano, ele colocou ali um impulso para o progresso. Se o homem não desejasse viver em condições melhores, nós estaríamos ainda vivendo nas condições da primitividade. Estaríamos vivendo, talvez ainda, nas cavernas, como coletores de alimentos, caçadores, talvez nem chegássemos à agricultura. Talvez teríamos ainda muito mais uma espécie animal a mais no planeta. Mas é essa distinção, então, de desejar o melhor, de ambicionar algo a mais, que fez o homem progredir materialmente. Então, o desejo pelo bem material não é algo, na nossa condição evolutiva, totalmente condenado. O problema é justamente como nós conduzimos esse impulso natural para a posse. Como nós administramos esse desejo em nós é que gera os problemas kármicos, os problemas que se arrastam de uma encarnação a outra e às vezes se arrastam por muitas encarnações. Esse apego excessivo, então, que é o nosso tema que é discutido na questão lá do Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem do capítulo 15, item 14. É aí que está a nossa discussão dessa manhã, a nossa colocação dessa manhã. Nós podemos ter, então, dentro da doutrina espírita, a compreensão de qual é a posição do homem na Terra como possuidor de bens materiais. Nós poderíamos dar dois adjetivos para qualificar a posição do homem. O homem, ele é um depositário e um dispensador. Nós temos que entender, então, o que é ser depositário. A primeira compreensão que aquele que deseja espiritualizar deve ter é que os bens materiais são itens passageiros, né? Que nós, por mais que queiramos administrar, controlar, precaver, nós um dia teremos que abrir mão de todos os bens materiais que nós temos. Um dia, todos aqueles bens preciosos que nós cultivamos, às vezes eles não são numerosos, às vezes eles não são tão valiosos, mas que nós damos tanta importância a ele, e é necessário que seja assim, que valorizemos o que temos, que saibamos o sacrifício para conquistá-los, mas um dia tudo aquilo nós entregaremos novamente ao mundo. Tudo aquilo passará das nossas mãos para outras mãos. E, se não estivermos dignos de Deus, nem os nossos descendentes poderão usufruir daquele bem. Porque, embora seja lícito ao homem ter precauções e preocupações de transmitir aos seus descendentes os seus bens materiais, ele não pode garantir-se de que aquilo chegará a eles mesmos. Porque há situações, nós poderíamos buscar inúmeras histórias na vida de muitas pessoas, em que tudo que parecia mais sólido, mais firme, que aquela pessoa poderia usufruir daqueles bens, não chegam até ele. Há casos, então, de pessoas que deveriam receber heranças grandes e, por uma circunstância da vida, não as recebem. Então, isso nos faz compreender o quê? Que não existe a certeza de que os nossos projetos materiais terão a continuidade que nós sonhamos. Isso é algo que o homem deve conviver, que ele deve pensar para se preparar no futuro. Porque um dia todos nós chegaremos como mendigos no plano espiritual. Nós não levaremos nem o nosso corpo físico. Nós chegaremos lá apenas com o nosso corpo perispiritual e a soma de todas as nossas experiências daqui da vida. Nós poderemos ter sido aquela pessoa que viveu na pobreza durante longos anos e chegarmos ao mundo espiritual como uma pessoa muito necessitada ainda de amparo, de proteção, extremamente necessitados de sermos socorridos por espíritos benfeitores. Nós também poderemos ser pessoas que detivemos muito aqui na Terra e poderemos chegar no mundo espiritual também como pessoas na mesma condição desse primeiro caso, muito necessitados. Porém, nós também poderemos viver como pobres ou como ricos, mas chegar no mundo espiritual como uma criatura que seremos não recepcionados para sermos assistidos e socorridos, mas seremos recepcionados para sermos louvados nas nossas atitudes aqui na vida material. E eles irão agir dessa maneira conosco, os espíritos que nos receberão após a morte, de acordo com a vida que tivermos levado aqui. Nós poderemos ter sido pobres ou ricos, poderemos ter sido da classe média, de um nível um pouco abaixo ou acima de posses materiais, mas se tivermos vivenciado o princípio do amor ao próximo e da caridade, nós seremos lá reconhecidos, então, por essas qualidades, por esses atributos. Então, o que torna efetivamente um espírito feliz na sua evolução não é tanto a sua condição material, embora ela possa influenciar, embora a riqueza possa determinar ao indivíduo provas muito difíceis, provas muito arriscadas, em que ele poderá cometer grandes erros, mas a pobreza também, muitas vezes, ela gera para o indivíduo o quê? A revolta, a inconformação, a indignação com a vida, a inveja. Então, vai depender da forma como nós nos portamos numa posição ou outra que nós nos construímos na vida, que vai representar para nós o nosso êxito como espíritos nessa presente encarnação. Então, nós poderemos ser depositários de muitos bens divinos, porque, na verdade, tudo que existe no planeta pertence a toda a criação. É essa noção que nós temos que aprender e que será aquela dos habitantes da futura humanidade que habitará este planeta. No futuro, a humanidade verá os bens sempre como coletivos. Elas vão vivenciar aquilo que André Luiz narrou, como é a colônia espiritual nosso lar, aonde ninguém é possuidor de nada, aonde ninguém pode dizer: esta casa é minha, este ambiente criado fluidicamente através do meu pensamento é meu. Ninguém poderá dizer que este é o meu domínio. Na verdade, lá todos convivem na condição que a Terra futura vai habitar daqui a alguns séculos, a da coletividade, onde tudo pertence a todos e aonde todos trabalham por todos. Mas até lá nós ainda teremos que experimentar essas situações da posse. Até lá nós teremos que vivenciar esse trabalho de, ao mesmo tempo que somos possuidores, irmos nos conscientizando de que aquilo é apenas um depósito divino que Deus concedeu a nós para a nossa experiência. E dentro dessa ideia também, nós temos que lembrar que o homem, além de ser o depositário dos bens materiais da terra, apenas alguém que recebeu esses bens como empréstimo, ele também deve se pensar como um dispensador desses bens. Deus, ao conferir ao homem qualquer posse natural, qualquer posse material, ele confere ao homem, mais do que a capacidade de possuir, a capacidade de distribuir, de acionar aquilo que ele tem em favor dos seus semelhantes. E que não será, obrigatoriamente, o caminho da doação integral daquilo que nós possuímos. Porque se nós fizéssemos isso hoje, todos resolvessem doar seus bens uns para os outros, imaginando que todas as pessoas agiriam da mesma maneira, nós teríamos um colapso na forma como a nossa sociedade é organizada. Ela ainda depende, por mais que nos desagrade a forma como isso está ocorrendo nos nossos dias, mas ela ainda depende, para a manutenção de algum equilíbrio das condições e das relações entre as pessoas encarnadas, ela ainda depende dessas concentrações. O grande problema está, então, para o homem, como ele administra essas concentrações da posse material, dos bens materiais. O problema é que quando nós concentramos isso apenas em nosso favor, apenas voltados para nós, nós criamos geralmente o sofrimento e a dor. As pessoas que pensam nos seus bens materiais apenas para o usufruto seu, acabam criando o sofrimento e a dor para alguém. Acabam, de uma forma direta ou indireta, permitindo, se não criando, mas permitindo que alguém continue sofrendo, que alguém continue muitas vezes privado do essencial para a sua vida. Então, a condição de dispensador do homem envolve também um outro atributo, que ele seja inteligente, que ele seja detentor da capacidade de agir com esses bens em favor dos demais, gerando a riqueza não apenas para ele, mas para todos os outros. Há pessoas que muitas vezes, até por motivações não muito louváveis, né, mas por motivações ali que seria de ampliar a sua renda, acabam beneficiando outras pessoas, porque investe naqueles que estão subordinados a ela ali, que são seus empregados, acaba favorecendo, melhorando, ampliando as suas condições de vida, trazendo benefícios para ele. Essas pessoas estão agindo muitas vezes por uma motivação que é visando o lucro maior, mas acabam agindo também positivamente, porque geram um progresso. Agora, aquele que detém e pensa no bem-estar do outro, não está fazendo apenas para ele produzir mais, mas pensa no seu bem-estar, ele está agindo então como esse dispensador inteligente que a providência divina espera daqueles que são detentores. E não são só os grandes empresários, não são apenas aqueles que têm empregados ali na sua empresa. Somos todos nós nas mais diferentes condições que nós temos. Todos nós poderemos ser esse dispensador inteligente que estará ali mobilizando seus bens materiais em favor dos semelhantes. Desde a simples doação de algo que é excessivo para nós, como uma peça de vestuário, ou uma pequena parcela que nós ganhamos mensalmente em favor daqueles que necessitam a mais, até ajudar aquelas pessoas, e isso conta também as pessoas do nosso meio familiar também, ajudá-las a ter uma vida melhor, a minimizar aquele sofrimento. E às vezes não será doando algo materialmente. Às vezes a gente tem um familiar lá que tem um potencial tão grande, mas espera uma oportunidade. E hoje, o mercado de trabalho, ele, muitas vezes exige da pessoa uma qualificação que, sem ela trabalhar, ela não vai conseguir ter. Cursos, experiência, e nós até poderíamos proporcionar a um familiar ali mais necessitado a oportunidade de fazer um curso de informática para um jovem, um curso de língua, e muitas vezes nós pensamos que guardando mais os nossos recursos para a nossa velhice futura, para deixá-los para os nossos filhos ou para os nossos descendentes diretos, nós não nos dispomos a ajudar essas pessoas a melhorarem de vida. Nós nem somos tão ricos assim, mas temos uma condição estável e não estendemos um benefício a alguém que é nosso familiar e que é o nosso próximo, mais próximo. Isso seria uma forma de, apesar de sermos assalariados, apesar de termos uma renda ali que nos garante a sobrevivência mensalmente, mas isso é um exemplo que está acessível a todos. Talvez a gente não possa pagar um curso, talvez a gente não possa ajudar nesse sentido, mas tem outras atitudes que nós poderíamos ter. muitas vezes, proporcionar a pessoas que não têm condições, até essas alegrias simples, né? Um almoço fora, um passeio diferente num domingo ensolarado, bonito desse. Esquecemos, muitas vezes, de trazer pessoas queridas, que até gostamos delas, para esse convívio, quando nós tentamos em proporcionar isso apenas a nós mesmos ou aos nossos filhos. Então, isso são exemplos pequenos que nós podemos pensar agora neste momento, e devem existir muitos outros, de como nós podemos transformar aquilo que nos pertence em bem para os outros. É lógico que isso dá trabalho, às vezes isso dá confusões, às vezes isso traz alguns aborrecimentos, mas tudo na vida sempre tem um custo. Não vai ter só o custo material, mas tem o custo também de nos dispormos a passar por uma situação. E ajudar tem consequência, traz alguns aborrecimentos. Se Jesus pensasse nos aborrecimentos para prestar auxílio, ele não teria reencarnado. Ele não teria vindo à Terra, porque ele experimentou apenas aborrecimentos na tarefa de auxílio. Mas ele, compreendendo as necessidades de evolução que nós tínhamos, ainda assim se dispôs. E é esse o nosso raciocínio que nós vamos ter quando nós pensarmos em ajudar alguém e pensarmos nos aborrecimentos que essa ajuda pode nos trazer. Nós temos que pensar na necessidade do progresso, não apenas nosso, mas dos nossos semelhantes também. Que eles também precisam progredir, que eles também precisam avançar. E, apesar disso nos causar algum aborrecimento, nós estaremos lá, sim, prestando esse auxílio que possa melhorar a qualidade geral da vida deles. Né? Essa condição, então, do dispensador inteligente dos bens que Deus nos confere, nós devemos refletir. Temos sido, daquilo que Deus nos ofereceu para a nossa vida, o dispensador inteligente? Temos mobilizado aquilo que nós dispomos, e não vamos ficar pensando que poderíamos ganhar mais ou possuir mais, porque todos, em qualquer condição, podem sempre ajudar. Há o exemplo daquelas pessoas que muitas vezes estão em condição aí de uma condição social muito precária, né? Mas ainda assim conseguem compartilhar o povo que eles têm. Há exemplos, então, de pessoas que são moradores de rua, que apesar de não possuírem nem mesmo um abrigo para si, ainda compartilham aquilo que eles conseguem obter no dia, seja da sua esmola que ele pede, seja do pouco que ele conseguiu reverter de sucata em dinheiro, ainda assim ele consegue compartilhar com companheiros ali necessitados. Então, qualquer ser humano tem condições de compartilhar os seus bens materiais com o seu próximo, de gerar o bem-estar, a harmonia para o outro, ainda que pequenino. Mas tudo isso é considerado significativo e importante perante as leis divinas. Porque não é a intensidade daquilo que nós damos ou a quantidade, mas sim a carga de amor que nós agregamos àquele bem material que nós estamos distribuindo. Quando eu faço o que eu estou transmitindo ao outro, o que eu estou compartilhando ao outro, como um ato de amor, um ato de reverência a um outro ser humano, de reconhecimento da importância que ele tem pela simples condição de ser humano, e quando eu consigo expandir esse amor também aos outros seres da criação, eu estou tornando aquele ato extremamente importante. Ele se torna um daqueles tijolos da construção do reino dos céus aqui na Terra. Ele se transforma num dos elementos que é usado pelos espíritos superiores que comandam esse planeta, sob o comando de Jesus, para a transformação desse mundo. Às vezes, quando nós observamos a dor e o sofrimento do mundo, é algo que nos causa, assim, um impacto muito grande. Se nós pararmos para pensar em quanto sofrimento existe no mundo, quanta dor, quantos seres atravessam momentos dolorosos das suas existências, dores físicas, dores morais, dores do abandono. O ser humano experimenta isso em grande intensidade, os animais também experimentam isso. Se nós formos somar quanta dor, quanto sofrimento existe no mundo, nós poderemos nos sentir assim criaturas muito infelizes. Podemos nos sentir criaturas que estamos neste planeta apenas para sofrer, enquanto que nós temos em muitas ocasiões condições para minimizar esse sofrimento. Muitas vezes nós temos à nossa disposição a forma de suprir o sofrimento e a dor de inúmeros seres humanos e outros seres. Então nós temos que, na verdade, sair do nosso apego aos nossos bens materiais. Temos que nos libertar desse apego às nossas conveniências, ao nosso bem-estar permanente, Nós temos que nos libertar dessa condição de apenas queremos usufruir o bem-estar no mundo e irmos ao encontro daqueles que estão sofrendo. Compartilhar aquilo que dispomos. Não importa se é pouco ou se é muito. Não importa se é algo expressivo que vai mudar definitivamente a vida de uma pessoa, uma comunidade, ou se vai ser apenas um pequeno ponto, uma página imensa de uma vida marcada de sofrimentos. Não importa. O que importa é a intensidade com que nós praticamos isso, como nós praticamos isso. O quanto nós sentimos naquele momento de compartilhar algo, ainda que pequeno, daquilo que nós possuímos, em favor do nosso semelhante. É a satisfação, então, de sabermos que, mesmo pouco, algo que nós passamos adiante pode minimizar o sofrimento de alguém. E sabendo que essas ações numerosas, veja, o número de pessoas que não dependem de materiais expressivos no mundo é muito maior do que os que detêm muitos recursos. Né? Então, se nós pensarmos que todas as pessoas que possuem pouco poderiam despojar-se de um pouco, ainda menor do que o pouco que possuem em favor do seu semelhante, a soma que nós teríamos seria muito expressiva no mundo. Seria muito significativa e seria uma quantidade imensa de recursos em favor dos seus elementos. Então, é nesse sentido que nós devemos buscar o desapego. O desapego não é agir como algumas figuras importantes da história do cristianismo agiram, por características que eles tinham que expressar naquele momento em que viveram. Nós temos a figura de Francisco de Assis, nós temos a figura de Fabiano de Cristo, que foram ricos comerciantes e que, em um determinado momento das suas vidas, abriram mão de todas as coisas que possuíam materialmente. Abriram mão simplesmente daquilo para viver numa pobreza. Eles representavam criaturas que vinham como um grande exemplo para aquele meio que viviam. O que se espera dos demais, que não são grandes missionários, não é o despojamento e a vida sem nenhuma posse material. Não se espera isso. O que se espera de nós é aquela caridade que se expressa todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Compartilhar aquilo pouco que nós temos. Que não precisa ser nem a metade dos nossos bens, pode ser uma parte. Para Zaqueu, uma pessoa que faz parte da história do cristianismo, que traz uma história muito interessante, para ele foi insuficiente dar metade dos seus bens. Ele, uma ocasião, estava vendo Jesus numa pregação e desejou conhecer melhor Jesus, e ele então subiu numa árvore e Jesus pediu para ele descer e falar que ele ficaria aquela noite na casa de Zaqueu. E Jesus então ficou, pousou aquela noite na casa de Zaqueu, e Zaqueu ficou muito sensibilizado com a pregação de Jesus e disse: Mestre, eu dou metade dos meus bens para as pessoas que eu prejudiquei na minha vida e vou tentar reparar tudo aquilo que eu fiz. E ele fez assim. E Jesus disse para ele: naquele dia tinha entrado a salvação naquela casa. Zaqueu tinha saído daquele mundo pessoal, daquele mundo de interesse próprio, de pensar apenas nele. E foi capaz, então, de encontrar algo que ele até então não tinha encontrado com a sua riqueza. Para ele foi suficiente a metade da fortuna. Para uma outra pessoa, que é conhecida no Evangelho apenas como o moço rico, teria que ser necessária a doação integral do seu tempo. Porque um jovem que perguntou a Jesus o que ele teria que fazer a mais do que ele vinha fazendo para alcançar a salvação, Jesus disse: olha, dê tudo e me segue. Ali nós temos duas situações que são diferentes. Né? Um ainda deveria continuar possuindo os bens materiais. O outro deveria se libertar. O outro deveria deixar tudo, porque a missão que ele tinha era muito mais expressiva do que a de um simples dispensador inteligente. Ele seria alguém que levaria a palavra transformadora, a palavra que libertaria inúmeras pessoas do sofrimento. Mas ele, naquele momento, vacilou e não seguiu, né? Acabou deixando de seguir aquele convite. Nesses dois casos, então, nós temos o modo como Jesus lidou com a riqueza e como ele mostrou que nós tínhamos que vê-la. Né? Como algo que, no momento certo, se precisarmos nos libertar dela, nós a deixaremos para trás e seguiremos uma nova vida. Todos nós teremos que ser um dia como o moço rico ou Zaqueu naquilo que nós possuímos. Em algum momento, a vida nos cobrará um testemunho de sermos alguém capaz de entender algo a mais do que aquela simples contribuição mensal em favor de alguém que necessita mais. Ou nós teremos que despojar de todos os nossos bens para continuar prosseguindo. Aqueles que não conseguiram a libertação mental desse apego aos bens terrenos, sofrem muito. Ao caso daqueles espíritos, então, que aqui na Terra foram criaturas muito apegadas às suas riquezas e que se veem no mundo espiritual em criações mentais, como se estivessem presos em cadeias de ouro, em celas de ouro. Foram tão apegados aos bens materiais, valorizaram tanto aquilo, não foram capazes de compartilhar e de mobilizar aquilo para o progresso de ninguém, que encontraram no mundo espiritual exatamente aquilo que eles viveram aqui no mundo material. Eles encontraram no mundo espiritual a cadeia, a prisão que a posse do material pode criar no espírito humano quando ele não desenvolve o sentimento de desapego, quando ele desenvolve o apego. Então, essas situações todas, elas devem ser refletidas por nós. Devemos pensar, né, e mobilizar aquilo que representa o nosso supérfluo em favor do semelhante. Só que o supérfluo muitas vezes é difícil de avaliarmos. Nós podemos pegar um exemplo de um pai que imagina que, tendo economizado o máximo que puder da sua receita em favor dos filhos, ele estará agindo meritoriamente. Por outro lado, isso pode ser apenas uma desculpa. Pode ser apenas um subterfúgio que ele encontra para enganar a própria consciência. Porque muitas vezes ele não é capaz de economizar, inclusive aquilo que ele banja. Mas para assistir um necessitado, para se apegar de uma parcela pequena do que ele tem, aí ele traz como argumento a ideia de que ele espera economizar o máximo que puder para deixar para os seus filhos. Então nós também devemos pensar que quando nós vamos administrar essas posses materiais em favor do próximo, se aquilo que nós estamos usando como argumento para não doar, para não compartilhar, para não ajudar, se aquilo realmente é uma ação de um dispensador inteligente que pensa antes de distribuir e que pensa como distribuir, ou se é apenas um ato da nossa avareza, do nosso desejo de posse, do nosso desejo de receber. É? Nós podemos, seguindo uma recomendação da questão 715 do Livro dos Espíritos, nós podemos usar a nossa intuição para determinar aquilo que é essencial à nossa vida. Nós podemos, nos momentos da nossa prece, nos momentos da nossa meditação, pedir a Deus que nos oriente, que nos mostre o que nós devemos fazer com aquilo que dispomos, como devemos agir, como devemos compartilhar com o nosso próximo. Com certeza lhe dão resposta. E não será como aquela que Jesus disse ao moço rico: dê tudo e viva uma vida apenas de religiosidade. Não será assim. Né? Não será cobrado aqui aquela medida que nós temos condições de dar naquele momento. Não será pedido que nós compartilhemos, que nós ajudemos. Quando nós tivermos muito, será nos pedido que nós mobilizemos trabalho para as outras pessoas. Não será pedido isso. Que nós não apenas especulemos no mercado financeiro. Não será pedido, então, que criemos o quê? Trabalho, comércio, que geremos para as outras pessoas a oportunidade delas ganharem também os seus bens materiais. Se nós não tivermos condições de fazer isso, não será pedido que nós estendamos nas obras de caridade a nossa cooperação. E aquela cooperação regular, aquela cooperação que não é só depois de um momento de reflexão e depois se perde. Será aquele compromisso que nós vamos firmar com a vida de estarmos ali repassando uma parte daquilo que nós possuímos, não pensando em méritos depois da morte, não pensando em sermos bem recebidos no mundo espiritual, mas pensando na alegria daquilo que foi beneficiado. Pensando quando uma criança, ao receber um brinquedo, se sente feliz, enquanto um jovem, quando tem a oportunidade de estudar ou de trabalhar, se sente feliz, o quanto um doente que recebe um medicamento se sente feliz, o quanto aquele que está com frio ou recebendo um agasalho se sente feliz. Nós vamos pensar na felicidade daquele que tem o seu estômago cheio, que não experimentou a fome. Nós vamos pensar na felicidade daquele que não tinha perspectiva na vida, mas que encontrou alguma saída a partir daquilo que nós podemos fazer por ele. Nós vamos pensar na satisfação que essas pessoas terão. E se nós ficarmos felizes de saber que outras pessoas estão sendo felizes porque podemos ajudar, isso não é vaidade. Isso não é orgulho, não é pretensão. Isso, na verdade, é o começo do amor. Porque o amor se rejubila com o bem-estar do outro. O amor se contenta de saber que o outro está bem. Isso é o amor. O amor não é aquele sentimento de piedade, de dó. O amor é o sentimento de saber que o outro está um pouco melhor agora. Que o outro está ali um pouco mais satisfeito. Que o outro está bem. Isso é o sentimento do amor. Amor, né? Então precisamos encerrar neste momento, mas depois nós podemos continuar ainda conversando um pouco mais sobre esse tema. Que essas considerações sejam para todos nós reflexões e descobramos aí como fazer para compartilhar aquilo que já vivemos. Jesus nos abençoe a todos. Obrigado.